DDD, Ronaldo Tipu, Emicida, U3, RM, Eric J. Belo grafite nos muros do meu caderno. Amor eterno, cultura que eu venero. Do começo ao fim, face a face, olho no olho, dente por dente, suando sangue. O rap é a febre, se move de forma nobre. Descobre espírito pobre, podre, verme, explode onde ele morre. O ego atrás, o corre, pente, que o rap story deixa o talento ignore, só se abaixar a cabeça. Não vai ser assim, me render, honra a família, PDT, Arnaldo tipo P3, Emicida, ataque suicida, boom, boom. Fim a ditadura, melhor estrutura pra cultura, nossa postura é assim. Também quero din-din pra mim, quero sim. Não esquecer o porquê que eu vim pra somar. No tempo bom, no tempo ruim, isqueiro, estopim, a cica. Meu rap é assim, meu rap é assim. O sentimento de vida sem fim. O pensamento é força, é sim. E é isso que preciso. Meu rap é assim, meu rap é assim. O sentimento de vida sem fim. O pensamento é força, é sim. E é isso que preciso. Meu rap é assim. Meu rap é rima rica que fortifica o espírito fraco. Meu rap é zica, quem explica? O brilho no olho que supera. Quem multiplica paz e desce a bica na guerra, na rua, em casa, na praça. Meu rap é assim, desse jeito é o gueto. E o gueto é parte de mim. E assim vou levar aos corações. Melhor que sonhar é presenciar realizações. Meu rap é raiz e almejo frutos. Potencializar a luta que acredito e luta. A rima nasce do risco no disco do traço e gesto da força e sorriso de um povo honesto. É como diz o refrão da canção, desperta. Meu rap é vida, vive e se manifesta aos maloqueiros. Balde dá em doido selo. Meu rap tem tempero brasileiro. Meu rap é assim, um sentimento de vida sem fim. O pensamento é força, é sim. E é isso que preciso. Meu rap é assim, meu rap é assim. Um sentimento de vida sem fim. O pensamento é força, é sim. E é isso que preciso. Meu rap é assim. Como sereno, tendo olhar o brilho da fogueira. Filho vai vendo, de segunda a segunda-feira. Nós descendo de Croix, das ladeiras feroz. Na feira fazendo troco, olhando o carro dos boys. Após engolir, não, que o diabo amassou. Posso sucumbir, não, vou ter fé no senhor. Fui capaz de jurar que não sobreviveria ao vento gelado que passa entre os blocos da alvenaria. Porra, mano, aquilo não é vida pra ninguém. Pobreza é bela pra poeta, pra trabalhador nem é. Feliz por viver de sobra, quem é, hein? Bom pra quem rotule, me estimula. E pro bang, bang, click, clack. Prefiro tape, decks, bang. Eu vi, tá osso, né? Tipo, mas fala aí quando não teve. Balde dá em doido, pronto pro que vem. Cês é louco de dar mal o rap, quer saber? Eu também. Meu rap é assim, um sentimento de vida sem fim. O pensamento é força, é sim. E é isso que preciso. Meu rap é assim, meu rap é assim. Um sentimento de vida sem fim. O pensamento é força, é sim. E é isso que preciso.